start output for Alpha Hotel. Control 120, make call from 5522, confirmative, 5522 or 5520. 5522, Bravo Alpha Tango. 5522, Bravo Alpha Tango, 50 from Bravo Alpha Tango, and okay, Bravo Alpha Tango, that's correct, Tucker is approved via India. That's your holding point. Come back when we're ready, QNH1013. Boa noite, no meio, baixou, travou? Baixou, travou e passou Sindra. Pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 99. Ele pôs no 110, boa noite, no meio. Bravo Alpha Tango, detect to UB via Apron 3, then taxiway India. Roger, Apron 3, and taxiway India, Bravo Alpha Tango. 3504. Aracaju, 190, acolada 10, saída Pucajama após Jama direto, controle 1208, transponda 5533. Sua transmissão recebida entrecortada, 5533 no transponder, confirma. Para pushback, Sonar. Solo 1-2, táxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, boa noite no meio. Did you see the yellow line, Bravo Alfa? For takeoff, 090099. Tiger Bonnet 15, contact Salvador Control, 120, decimal 80. 120, have a nice day, sir. Good side. Salvador Departo, good morning. It is Papa Romeo Bravo, Alpha Tango, Coral Departo. Papa Romeo Bravo, Alpha Tango, radio contact on Departo, cabin level 120, FT crossing 2001, fly direct Coral position. After crossing 2000 feet, heading Coral position. Clear climb 120, Bravo Alpha Tango. De clareza 2. Está autorizado o feedback acionamento, porém faça um check rádio por gentileza. Estaremos gratos a 3532. Confirma como recebe. Agora alto claro. Prefiro a voz da mulher, mas a transmissão será melhor agora. Ela vai tentar agora, quer ver? Vamos lá. Poxa, ainda está um pouquinho ruim. Intensidade e clareza continua 2. Então vai manter a voz masculina mesmo, 3520. Não, agora ficou bom, clareza 4 agora. Bom, meu bravo Alfa Tango, clear to fly direct Dender. Clear heading Dender, position bravo Alfa Tango, thank you. Equador, Tan 3520, está pronto para o táxi com 86 a bordo, 1 hora e 50 de autonomia, alternando Recife. Tan 3520, me chama do ponto de espera pronto, agir 2013. Quinagal 20 no 3, me chamará pronto quando espera, Tan 3520. Tan 3520, está no ponto de espera da 10 pronto. Tan 3520, autorizado alinhar e decolar. Vento 90 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, vento 10, Tan 3520. Gol no 8-1-7, autorização, Guarulhos, gente, Jair. 8-1-7, prepara 10, agora helicóptero. Gente, guardando, tá eu, confirma? Afirma. Obrigado. Controle, bom dia, Tan 3520 na Pucajã, Maracaju. Tan 3520, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída Puca. 190 na Puca, Tan 3520. 7, na escuta para cópia. Nota cópia, gol 18 na 7. Guarulhos 360, autorizado, de uniforme do grupo 16, fora da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, lida, e após lida, bridge para interceptar o via. Controle 120, decimal 8, transponda 5540. Autorizado Guarulhos 360, upper Zulu 16, pistão 90, curva direita, da El, lida, bridge. Receptor via 1208, 5546, transponder. 5540, no 3, chama para o pushback acionamento. 5540, chama para o pushback acionamento no 3 do 18 no 7, obrigado. A possibilidade de coordenar com o próximo setor por a direita de Aracaju para o TAM 3520? Aguarde, 3520. Negativo, contato com o Centro Recife. Chame o mesmo agora no 2545 no 2085. 2545 2085, uma boa, tá? 3520. Boa. Zulu, Delta 3399, bom dia, estamos cientes da informação, Charlie. Bom dia, Zulu 3390, todo código 360 para Guarulhos. Código 360 para Guarulhos, uniformes Zulu 16. Roda pista 10, pega o Gael Lida, após Lida Brig. Patrulha 120, decimal 8, corresponde a 5542. 360 autorizado para Guarulhos, São Paulo, via rota do plano de voo, Zulu 16. Decola da 10, Nadael Lida Brig. 1208, controle 5542 do transponder, 3399. 3399, carregamento correto, sem parar, feedback somente. 99. Doutor, 3399 na posição 5 para pushback e acionamento. Prezado, pushback, sinal, sim, táxi, perfeito. Está livre, pushback e acionamento, 3399. Bom dia, Jet Whisky, Red Fox.